Vamos logo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como lembrava hoje o irmão Walter Perioto, realmente eu costumo dizer na prece, e sempre que posso, que quem nos sustenta é o que mesmo? A misericórdia de Jesus. O trecho de hoje, do Evangelho do Cristo de Deus, que é o grande médico que vai curar todos os que estão doentes. O Evangelho unificado nos traz hoje os trechos, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. São Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 28. Espíritos impuros e voltam. E continuou Jesus ensinando. Quando o espírito impuro foi expulso de um homem ou de uma mulher que estava com obsessão, homem aqui é gênero humano, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E ao chegar, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, espíritos obsessores. E ali entram e habitam. E assim, o último estado daquele homem fica sendo pior que o primeiro. Da mesma forma acontecerá também a esta geração adúltera e perversa. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher, no meio da multidão, levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus prontamente respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Meus amigos, meus irmãos, que poderia eu dizer de vocês que estão aqui me honrando com as suas presenças e a sua atenção? Aqueles que estão me ouvindo aí pelo Brasil inteiro, bem-aventurados todos vocês que ouvem a palavra de Deus que nós transmitimos aqui e conversamos sobre ela e a observam. Veja como Jesus é justinho ao explicar as coisas e deixar tudo bem claro. Ele diz assim, ó: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Um doidivanas qualquer pararia por aí. Mas ele completa: e a observam. Que não basta você ter fé. É preciso que você realize boas obras. Esta fé tem que ter uma expressão prática. Então não é suficiente ter fé. Essa fé tem que se expressar de alguma maneira. Os benefícios que podemos realizar em favor de nossos irmãos. Mas aí entra uma coisa importante. Quando você fala em obras, o pessoal pensa logo em quatro paredes, um teto, isso e aquilo, para abrigar os deserdados da sorte. E é uma coisa louvável. Não é possível que as religiões possam negar a necessidade de se socorrer às criaturas. Estar salvo sem caridade no coração, se o apóstolo Paulo disse que a mais importante das virtudes era justamente a caridade. Fé, esperança, caridade. A maior delas é a... Quem foi que disse? São Paulo apóstolo. Mas um dia, conversando com o irmão Zarur, no telefone, ele me disse uma coisa que eu fiquei maturando na minha mente todos esses anos. Eu já falei no programa. Ele disse assim: pai, vai uma coisa. Quando nós falamos aqui na religião de Deus, em obras, nós nos referimos principalmente às obras espirituais. Então eu juntei isto com o que uma vez ele proferiu na casa do Dr. Humberto Leite de Araújo, no Grajaú, estando presentes o Osmar Carvalho e Silva, o Dr. Mário da Cruz e eu, há várias décadas. Ele disse, falando comigo, Mário da Cruz é o testemunha: o dia mais feliz da minha vida será aquele quando a Legião da Boa Vontade só tiver postos familiares. Bom, veio depois, em seguida, a religião de Deus. Já havia a religião do Novo Mandamento, que era um passo importante, é o segundo passo para a religião de Deus. Primeiro, a Legião da Boa Vontade. Segundo, religião do Novo Mandamento. Terceiro, religião do Amor Universal. Quarto, religião de Deus, mais importante. Digo, meu Deus, olha que coisa. Porque hoje não há mais essa questão de postos familiares. São igrejas familiares da religião de Deus. Então a coisa está perfeita agora. Por isso eu estava conversando com meu amigo Hélio Caldas há pouco, e ele destacava com muito orgulho a existência do seu núcleo familiar, ainda assinado pelo irmão Zarur, 1615, né? Não, dá o microfone para a Ivone ali, ó. Ivone Caldas, a esposa. É, Ivone Passos Caldas, aí da Igreja de Deus. É 10 de março de 75. 10 de março de 75. É, núcleo familiar 1615. Ah, meu Deus, foi o dia que ele começou a fazer os programas ali, na Rio Branco 43. Foi 10 de março de 75. Quando eu estive lá em cima, que coisa curiosa. É por isso que nós somos tão amigos. E foi nesse dia que o irmão Zarur, no 14º andar, na salinha da agência Paz, lembra, Tácito? Lembra, Lida? Ele recebeu dois técnicos, porque em 1967 foi passada uma circular em outubro, e os legionários estavam decididos a construir os estúdios no 19º andar, ou então no 3º. Bom, e o que eles pediram no cálculo foi uma barbaridade. Depois o irmão Zarur desceu com eles, e eu também, até o 3º andar. Disseram, tem que botar zanca aqui, tem que botar não sei o que aqui, tem que botar não sei o que aqui. E eu me lembro que, se fosse hoje, e a prova do que eu vou dizer está aí nas gravações dele feitas ali, eles saíram, porque o que eles pediram para fazer os estúdios era uma fortuna, uma coisa incrível. Eles saíram, o irmão Zarur ficou pensativo, eu me lembro como se fosse hoje. Vocês me conhecem, sabem que eu sou homem decidido, né? Ele disse, presidente, o senhor quer gravar? O senhor, quero. Ele disse, então vamos gravar. Só tínhamos uma máquina, 4000, Akai. Naquele tempo era moderna, hoje, tantos anos depois. Houve quem pensasse assim, não vai ser possível, essas máquinas foram feitas para funcionar com tantos graus. No máximo 22, não sei bem, uma coisa assim. Foram feitas no Japão, agora não sei se são feitas no Brasil, mas eram no Japão. Pois o nosso Euclides Bassanufo Nogueira, que nos ajudava, há de se lembrar que até um termômetro explodiu. Porque em março o Rio de Janeiro é quente, bastante quente. Aí, o meu caro Hélio Caldas, nós descemos, minha cara irmã Ivone, e as gravações estão aí, ó. As 21 chaves bíblicas da volta de Jesus. Isso foi gravado em cima da mesa. A máquina 4000 gravamos em cima da mesa. Em Portugal, houve uma ocasião que eu estava muito febril, mas estava de margem, mais de 40 graus. E estava um frio no porto tremendo. Pois eu fiz a gravação em cima da mesa. Por quê? Ou a gente acredita em Jesus, ou a gente não acredita em Jesus. Acreditando em Jesus, baixa uma força sobre vocês, e aí vem a obra resultante da fé em Jesus. A obra é dele. A obra é de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, foi um dia histórico. Descemos, muitos testemunhos do poder da fé foram feitos. É preciso deixar o povo falar, contar. Cadê a dona Marli? A senhora quer contar aqui, ele disse, boa, dona Marli? Pode? Dá um microfone para a dona Marli ali. Nome direitinho. Ela é da Igreja de Deus em Niterói, está sempre com a gente. É a mãe do nosso Wellington Azeredo Arturo. Não desmaia aí, por favor, Hélio. Conta aí. É Marli, né, Azeredo Arturo, né, da Igreja de Deus em Niterói. Sim. É, eu recebi uma graça muito grande, né, pai, meu irmão? Que eu era dependente de remédio. Eu só dormia através de remédio. Então, no dia 25, eu recebi uma graça muito grande. De janeiro. É, 25 de janeiro. É, eu saí daqui, quando eu fui para casa, fui deitar, dormi, não tomei o remédio. Sim. E até hoje, não estou mais dormindo tomou. Melhor do que eu dormi antes. Graças a Deus. Graças a Deus. Há muitos testemunhos do poder da peça. Quem tem fé vai ficar curado, mas vai fazer uma coisa que Jesus ensina aqui. Não vai ter recaída. Porque senão aquele espírito que perturbava, esses espíritos saem por aí. Andam para aqui, andam para ali. Só encontram lugares áridos. Não encontram casa. Eu vou voltar para minha casa. Não tem onde ficar. Quer dizer, ninguém deu passagem para eles. Deu afinidade. Então o que, que eles fazem? Voltam à velha casa, encontram a casa limpa. Mas infelizmente a porta aberta. Porque muita gente se cura e não muda o comportamento diante de Deus, não pratica caridade, não tem fé. Aí diz, ah, tá bom, tá limpinha a minha casa. Ô, companheiros que eu conheci aí na Esbórnia, vamos lá para minha casa, o teto tá limpinho. Volta para lá e a situação da casa, quer dizer, da criatura que foi curada, fica pior que antigamente. Mas isso não vai acontecer com vocês, porque vocês têm recebido de Deus, na religião de Deus, a maior fortuna de todos os tempos na humanidade. A integração em Cristo Jesus para marcharem entre os que sobreviverão.